Politólogos Time, em tempo de bebido, uma tabacariazinha, com todas as embalagens brilhantes, meticulosamente arrumadas nas prateleiras. E o fino tabaco aromático e o tabaco preto, e o virgínio dourado em rama dentro dos mostruários de vidro reluzentes, e uma balança não muito engordurada para vender a preço. Entrando só de passagem por um ou dois dedos de conversa fiada para compor o penteado. Ó Deus, ó Vênus, ó Mercúrio, patrono dos ladrões, mostrei-me uma tabacariazinha, um estalaio noutra profissão, que não neste maldito ofício de escrever, em que se puxa pela cabeça de manhã à noite.